Controle de Salvador Web 5, Sérgio Nomeia, transfere nível 150, informação alfa, chegada mais. Web 5796, controle Salvador, vou para a Duna, ajuste 1097, desça para 2000 para ILS. Duna 2000 no 097 LS, obrigado 5796. Meia 224 para o táxi, por B de 91 pessoas, 91, 2 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador. 10091 no POB, via Índia, ajuste no 017, reposta para a porta atmosfera pronta. Via Índia no 017, reposta pronta, sinal 6224. Meia 224, ingresso de decolagem, vento calmo 1015 no ajuste, 1017 correção no ajuste. 1017 ingresso e decola, o SNA 6224. Charlie 1, Zora 62, escuta. Gente, vento norte 2, não. Vento norte 2, escuta. Decolar os 41, controle 1208, bom voo. Controle 1208, bom voo, 624. Controle Salvador, muito boa noite. Oceano 6224, decolado na Puca Aru. Oceano 224, esse é o controle Salvador, boa noite, contato radar. Livre aproximação ILS. Livre, portal estabilizado, 107 no meia. localizado Web 57 no meio, senhor. O ciente checa o trem, chama a torre, 1186. Você tá no trem, chama a torre, obrigado. Salvador, boa noite, Web 57 no meio, completamente estabilizado. Web ciente, reporte quando baixar, travado. Vai reportar a imagem travada. Passou o externo já embaixo travado, completamente estabilizado, 57 no meio, senhor. 57 no meio, pouso prezado, 1-0, vento norte, 2-9. Nótico 2-9, livre pouso, copiado, 1-6. Boa noite, é o TAM 3600, sujeito para o Urubu, segundo. 3600, Salvador, Rui Duna, desça para 2000, ajustado 1097 para o ILS. Comando, Duna, reporte para ILS, TAM 3600. A descida está autorizada até que nível, senhor? Altitude de 2000. 2000 pés autorizado, 3600. 3600 livre ARS. 3600 livre ARS. Normal.